Então é isso, ouvintes. E lembrem-se, podem até ouvir. Ah, porra, vou fazer de novo. E lembrem-se, podem Vai até pro haver. começo do episódio, hein? Caralho. Posso de novo? Terceira Vai. vez? Olá, ouvintes! Estamos de volta com o Escudo do Mestre, o podcast mais irregular da podosfera brasileira. O podcast Highlander da Terceira Terra. É verdade, é verdade. Você pode ficar muito tempo sem ouvir falar de nós, mas nós sempre voltamos. Como o Highlander, não o personagem, mas a franquia. Justo, muito justo. E hoje nós teremos aqui um anúncio interessante a fazer, que é. Este é o primeiro episódio de um especial do Escudo do Mestre. Sim. É, era o nosso plano para o mês de dezembro. Sabe-se Deus quando tá saindo isso aqui, mas eu espero que vocês ainda estejam no hype do E Hobbit! é isso aí. Sobe a música do Senhor dos Anéis aí. Quem editar isso vai ter que se virar. Puta merda, fudeu! E vamos nessa. Então, e qual que é a proposta desse especial? Nós vamos fazer três programas sobre a Terra-média. O primeiro que será este, será Mestrando na Terra-média, em Muito bom. que vamos dar o que a gente. Falar o que a gente sempre faz, são dicas de mestre, se você quer um jogo na Terra-média. Já o segundo. O segundo vai ser o outro lado da moeda, jogando na Terra-média. A gente vai tentar dar um toque para os jogadores, né, sobre o que que a gente espera, como se preparar, como se comportar, o que querer fazer, como tirar o máximo do seu mestre numa aventura da Terra-média. E o último, este é um mistério. Ah, esse vai ser legal, esse vai ser legal. Exato, o último. Vocês vão adivinhar até o fim desse episódio, mas vai ser legal. Eu também acho que vão, mas é bom deixar no suspense. Nós não temos perguntas para responder dessa vez, certo, Victor? Ah, então, na verdade nós tínhamos, mas como eu não olhei antes, eu não vou olhar agora. Mas vai ficar pro próximo. Ah, ok, mas não deixa que isso desanime vocês de mandarem as perguntas. É, nós Não, não realmente deixa. gostamos delas, a gente só é um pouco desorganizado. Não, Mas. e eu vou falar o seguinte: as pessoas que mandaram perguntas até agora, que a gente está tentando responder todas aqui no ar, né? Exceto uma ou outra. Mas vocês têm mandado perguntas muito boas, têm gerado boas discussões. Eu não me lembro direito da última pergunta que tinha sido feita, eu realmente não me lembro. Mas eu lembro que quando eu li, eu falei: nossa, essa pergunta é boa, vai dar um bom bate-papo. Então, assim, no, na próxima gravação, que vai ser em breve, Exato. vocês vão escutar esses episódios, se Deus quiser, num período curto de tempo, talvez um. Em semanas alternadas, mas não vai ter um fading tão grande. Mas a gente vai comentar e tal. E galera, sinta-se motivados a mandar. Tipo, eu acho muito legal a pergunta de vocês. A maioria são perguntas excelentes. Se você pensar, ah, a minha pergunta vai ser meio idiota, etc. Não, manda pra cá, cara. Vai ser bacana. É, a gente não vai rir de você no ar. O máximo que a gente vai fazer é rir de você fora do ar. Exato. Só isso. E a gente vai discutir, falar e pode até virar um tema É depois. isso aí, é isso aí. Então é, manda ver. Manda ver. Então vamos lá, aproveitando o hype gerado pelo filme do Hobbit, o fato de que tá todo mundo revendo o filme do Senhor dos Anéis, ou voltando a ler o livro, e o lançamento do The One Ring no Brasil, vamos para o episódio de hoje, Mestrando na Terra-média. Misty mountains cold, dungeons deep and caverns old, we must away ere break of day to find our long forgotten. Far over. Não vou cantar. The Mist. Ah, tá bom. Que droga. Eu gostei da ideia. Mas vambora. Olha só. Muito bem. Então, pra começar, eu lhe pergunto, Victor, por que diabos mestrar na Terra-média? Olha, essa é uma pergunta interessante. Se você perguntasse por que mestrar na Terra-média até algum tempo atrás, um ano, um pouquinho mais, eu diria: não tem porquê, não mestre, não vale a pena. Eu sinceramente, eu não gostava. Não, é sério. Eu, sinceramente, eu não enxergava... Eu tinha uma versão diferente. Eu enxergava muitos pontos negativos, mas não enxergava os pontos positivos, né? A minha visão foi mudando com o passar desse ano, lendo um pouco mais sobre RPGs na Terra-média, lendo mais sobre né, a Terra-média propriamente dita, e principalmente agora vendo o filme. Esse filme é o Hobbit, o qual nós vamos evitar ao máximo dar spoilers. Se sair alguma coisinha assim, gente, putz, na hora de dar um exemplo, mas... Aliás, é bom avisar desde já, vai ter spoilers da trilogia O Senhor dos Anéis, vai ter demais. E do Hobbit, o livro. Mas a gente vai tentar evitar spoilers do filme do Hobbit. É, exatamente. Puta, provavelmente alguém pensou agora, caralho, vai dar spoiler de um livro que saiu há, sei lá, 60 anos. Não, desculpa, não foi isso que eu quis dizer. Mas deixa eu voltar ao meu ponto. E eu acho que, na minha opinião, o que me fez pensar de novo em mestrar na Terra-média, etc., é que ele traz uma coisa que estava um pouco morta em cenários de jogo, né? Ele traz uma dita fantasia tradicional, onde o lado fantástico é muito forte, né? Eu acho que Senhor dos Anéis é um dos cenários que, por incrível que pareça, a fantasia está mais viva ainda. Onde os elfos não são só uma raça de caras com orelhas pontudas. Eles são tipo, nossa, elfos, eu nunca vi um deles. Eles realmente existem, não sei o que lá. Ah, você está fazendo uma piada, entendeu? Eu acho que tem esse lado da fantasia voltar a ser fantástica no Senhor dos Anéis. E o outro lado que eu acho que é fantástico é o fato de você ter uma obra muito preto e branco, delimitada, bem e mal, e que isso traz à tona um tipo diferente de personagem, né? Personagens, uma história sobre nobreza, sobre valores, sobre personagens maiores que a vida. E que tá meio baixa em qualquer outro cenário, em qualquer outro jogo que você for procurar. Vivemos a era dos anti-heróis. Vivemos. A gente falou quando a gente fez o nosso episódio de Dark Fantasy que a maioria das histórias que a gente vê, dos personagens, etc., eles têm mais um quê de Dark Fantasy do que essa coisa tradicional, sabe? De valor e mocinho, etc. E eu acho que Senhor dos Anéis... Toda a história, né, todo esse universo da Terra-média traz isso de volta sem ser piegas. Você assume que aquilo é verdade porque você está na Terra-média. Exato. Eu acho que você sumarizou muito bem o porquê jogar na Terra-média. É um cenário, eu não vou dizer único, mas quando você pensa em fantasia clássica, ele é a referência, ele é a fantasia clássica. Então... Eu acho que o Victor explicou muito bem, assim, não tem muito adicionar nesse aspecto. É mais ou menos a sua opinião? É totalmente a minha opinião. É o cenário certo pra você jogar, sair um pouco dessa mesmice, que em um dia já foi a diferença, né? Mas dessa mesmice de você ter personagens ultramercenários, ou personagens com uma faceta maligna, ou personagens cheios de defeitos... Não que isso não exista, mas são outros tipos de defeitos, é outra coisa. A história não é aquele coisa que você está acostumado. Até em cenários de fantasia de medieval clássica, quando você pensa em um Forgotten Realms, ou um Dragonlance, ou qualquer coisa assim, até esses cenários, ainda mais os que foram atualizados para os dias de hoje, não tem mais esse charme e essa nobreza que a Terra-média tem. Muito bom. E a outra coisa importante, então, se você quer jogar na Terra-média, é com quem jogar na Terra-média. E aí complica um pouco. Aí eu vou lançar a pergunta pro Chess. A Terra-média, etc. Você acha que é para todos os jogadores? Eu acho que não. E justamente pelos motivos que a gente falou anteriormente. Eu tenho a sensação, posso estar enganado, e é uma opinião bem pequena que eu tenho, né? Mas eu tenho uma opinião pequena no sentido de eu tenho um espaço amostral pequeno para ver isso acontecer. Mas eu tenho a sensação de que as pessoas hoje não estão tão interessadas nesse tipo de fantasia. O mercado inteiro está indo nessa direção por um motivo. O sucesso do Guerra dos Tronos é tão estrondoso por uma razão. E hoje em dia o mercado é isso, o mercado quer isso. Então, se você tem jogadores ou amigos que preferem esse tipo de coisa, que eles não gostam dessa nobreza pura ou dessas características que a Terra-média tem, e preferem uma coisa mais, eu vou colocar aspas virtuais aqui, realista ou mais. Eu só consigo pensar no termo em inglês, que é greedy. Como é que eu traduzo isso? Pé no chão. Pé no chão, pode ser. Uma coisa mais pé no chão, em que as pessoas ficam sujas, em que as pessoas não tomam banho, em que dentes caem de podridão e as guerras são sangrentas e é o horror da batalha. As pessoas que você sabe que gostam disso e que só querem isso e que não vão conseguir apreciar um jogo se não tiver isso. Não vão se divertir jogando, eles vão acabar colocando o jogo para trás. Se você quer jogar Terra-média, quer jogar Senhor dos Anéis, jogue com um grupo que compre essa fantasia do Tolkien, que goste dessa fantasia do Tolkien, ou ainda que não conheça a fantasia do Tolkien, goste dessa ideia de ser um herói, de ter um personagem valoroso, e de ter um personagem que será tentado e que tentará desesperadamente vencer a corrupção e não aquele tipo de personagem, pô, mas o cara tá me oferecendo poder, mulheres e dinheiro e tudo que eu tenho que fazer é trair meu rei? Tá bom. Como você vê muito hoje em dia. É engraçado isso, né? Porque as pessoas, você fala mais ou menos isso, e as pessoas pensam numa coisa piegas, etc e tal. Mas você vê o filme, você vê que tá tudo lá, todos os valores estão lá, e eles não são apresentados para você de uma maneira piegas. Em momento nenhum do filme você fala, af, que otário, né? Exato. Tipo, não é uma coisa meio. Você fica torcendo pelo lado bom das pessoas. Mas é engraçado que geralmente tem isso. As pessoas às vezes não querem jogar. Eu acho, inclusive, eu diria que assim, uma coisa que você não falou e quero perguntar se você acha que é um pré-requisito. Você acha que é um pré-requisito que a pessoa tenha lido Senhor dos Anéis? Ou vou até colocar uma coisa mais fácil, que tenha visto o filme? Se uma pessoa que não viu e não leu, não é essa pessoa que você vai chamar para jogar? Olha, eu acho que se a pessoa leu ou viu os filmes, é mais fácil, porque ela já tem uma boa ideia do que está acontecendo ali, ela tem alguma noção da ambientação. Agora, se for um completo novato ao Senhor dos Anéis e ao mundo da Terra-média, e se for, pelo amor de Deus, né? O que vocês têm que fazer? Como é que você joga RPG? Eu acho que ainda assim dá, o cara pode acabar se interessando, você tem que explicar para ele como você explicaria qualquer outro cenário. Nesse aspecto, eu vou até voltar falando por que a Terra-média como mundo de jogo, eu tenho essa experiência e eu percebo que quando um grupo de jogadores vai jogar determinado RPG e todo mundo conhece o cenário em que o jogo está sendo jogado, o jogo flui muito melhor. Então, se você vai jogar Eberron e todo mundo tem uma noção do que é Eberron, o jogo vai ser muito mais interessante quando seus jogadores começarem a citar Dragon Market Houses e quando você não tiver que parar a cada 5 minutos para explicar o que é um Lightning Rail. Agora, e uma das grandes vantagens da Terra-média é que boas chances são de que as pessoas conhecem, que seja pelos filmes, mas são filmes que renderam aí cada um US$ 1 bilhão, né? Então, são grandes clássicos do cinema, é muito comum que alguém já tenha visto, conheça alguma coisa, tenha uma noção da estética, é uma vantagem que você tem sobre outros cenários de fantasia. É muito provável que seus jogadores conheçam. Eu concordo com você. Eu acho que é legal, se for. Eu acho que os filmes estão aí, os filmes são fáceis. Eu não sei, eu acho que 90% das pessoas viu os filmes aí, principalmente o público eles são jogadores de RPG ou que se interessariam por RPG. Mas de qualquer forma, não é. É muito mais importante que a pessoa esteja dentro do espírito do jogo do que ela de fato conheça. Isso assim, pra pessoa não parar. Eu já conheci pessoas que tinham um certo receio de jogar, assim, ou mesmo de mestrar Senhor dos Anéis, porque imagina que é muita coisa. Eu acho que até pra mestrar você pode. Você precisa de um conhecimento um pouco maior, óbvio, pra mestrar. Mas acho que você consegue fazer um bom trabalho sem ter que pensar, porra, mas eu vou ter que ler um zilhão de livros e nananã, e não tem nada catalogado, uma referência fácil pra mim. Bom, até tem, mas eu acho que isso não deve te afastar do jogo propriamente dito. Se você for fiel ao espírito da obra, seu jogo vai parecer muito mais com o Senhor dos Anéis do que o cara que é capaz de citar genealogias inteiras, mas ele faz Guerra dos Tronos na Terra-média. Entendeu? Exato. Exato. Que é um próximo ponto que a gente vai chegar agora. Quer dizer, não agora, mas a gente vai comentar no decorrer do podcast o que você tem que fazer para não causar que o seu jogo na Terra-média se torne a Guerra dos Tronos na Terra-média, ou a Companhia Negra na Terra-média, ou o D&D na Terra-média, ou qualquer coisa assim. Exato. Bom, a terceira pergunta que a gente vai lançar aqui para começar, né? E dessa bem de cunho prático. Qual sistema utilizar? Qual seria o seu sistema de escolha para mestrar na Terra-média? Bom, primeiro a gente pode começar citando os oficiais que surgiram no decorrer dos anos. Que até onde a minha memória vai é o MERP. O MERP era o mais antigão. Antigão, que se eu não me engano ele é baseado naquele Basic System, né, que é o de porcentagem e tal. Uhum. Se eu não me engano, eu nunca joguei o MERP, eu conheço pouco sobre ele, mas se eu não me engano ele é por aí. Inclusive eu acho que tem até alguma semelhança com o Holy Master, eu não me lembro bem, mas eu acho que tem uma certa ligação. Então primeiro é o MERP, é o mais antigo. Depois você teve o sistema CODA, né, que foi utilizado no RPG que foi lançado junto com os filmes lá na década de 2000, que eu não sei. Você aconselha? Não aconselho. Gente, eu nunca joguei, nunca li, é uma opinião, assim, eu também nunca vi nenhum review positivo, tá? Tudo que eu escutei falando desse sistema é que era furada. Então eu acho que você deveria ficar longe desse sistema. Eu tenho o livro dele até hoje aqui, do Senhor dos Anéis RPG. Eu li o livro, ele tá um livro muito bonito, tem várias imagens do filme, né, que na época era meio novidade. Mas assim, é um sistema que não funciona tão bem para um jogo na Terra-média, notadamente porque ele não era um sistema pensado para isso. Ele já existia, era um sistema que a empresa que fez o jogo já tinha para outros tipos de jogos e que eles adaptaram. Então é muito combate, tem muita cara de D&D para você jogar um jogo na Terra-média. Assim, não recomendo. O MERP eu não conheço tão bem para falar, mas eu suspeito que ele seja um sistema, até pela essa semelhança que eu li que ele tem com o Holy Master, muito mecânico, muito picuinha, muito exageradamente realista, que é um design muito anos 80 que hoje em dia não vira mais para nada. Meio passa, envelheceu mal, né? Envelheceu passado. Mal, exato. Aí eu acho que a outra opção seria, aliás, tem o mais novo, que é o The One Ring, lançado pela Cubicle 7, mas dele eu falo daqui a pouco. Além disso, eu acho que tem as opções dos sistemas genéricos, que poderiam emular a Terra-média, como Savage Worlds, como GURPS e outros sistemas genéricos afins. O que você acha dessas opções? Eu acho assim, os da Terra-média, os antigos, eu acho que não, como você, eu não iria por esse ponto. O The One Ring a gente fala depois, acho que é o último que a gente vai mencionar, né, mais ou menos. Mas, quanto a sistemas genéricos, eu acho que, pensando em opções que a gente tem aqui no Brasil, o Savage Worlds, que está entrando agora, eu acho que se você souber adaptar ele, você consegue fazer uma boa aventura, você pode fazer uma coisa heróica, você pode tentar transformar ele tentar até deixar o combate mais mortífero, que for o seu caso. Ele tem um sistema de magia, que a gente vai falar pra frente, muito aberto, que você pode trabalhar de N maneiras diferentes, e isso é muito importante pro lado do Senhor dos Anéis. Você tem GURPS, que eu não sei... Eu acho que não ficaria bom. Que funcionaria. Eu acho que é muito... muita coisa, acho que não daria muito certo. A menos que o seu grupo esteja bem acostumado a jogar GURPS. Exato. Vocês já jogam bastante, é um seu sistema regular. Então eu acho que aí vale a pena vocês investirem. Vocês podem tirar um leite de pedra aí legal, sabe? Fazer uma coisa boa, talvez, com GURPS. Eu não acho que ele é totalmente proibitivo, eu só acho que ele precisa de muito trabalho pra conseguir. Entre Gubbs e Savage Worlds, eu ficaria com Savage Worlds. Pra mestrar na Terra-média, por exemplo. Muito justo. E eu não sei, acho que sobra como opção D&D. Né? 3, 3,5 ou 4. E eu, cara, eu não aconselho. Eu acho que, a menos que você queira fazer uma coisa muito distante, mudar muito o que é D&D, você vai ter que mexer muita coisa, muitas classes, alguma coisa que você vai ter que... Algumas você vai ter que tirar completamente, outras eu acho que você vai ter que alterar muito pra ficar. Eu acho que no frigir dos ovos, o trabalho todo que você vai ter em matéria de adaptação, vai ser melhor empregado se você, por exemplo, sei lá, for atrás do Savage Worlds e pegar pra jogar. Acho que exigiria menos adaptação. O que você acha, D&D, você que jogou mais do que eu? D&D, Pathfinder? Etc. Não recomendo. Eu acho que nenhum sistema excessivamente combativo, o que foque demais nessa faceta do jogo, vai se dar bem com a Terra-média. Porque não é esse tipo de aventura que você conta, não é assim que você conta. Agora, uma coisa que eu pensei que poderia caber também é o uso de alguns sistemas mais narrativistas para você fazer um tipo de história um pouco mais diferente. Eu acho que existem alguns sistemas que caberiam bem, devidamente adaptados. Por exemplo, Dogs in the Vineyard, eu acho que é um sistema que rodaria bem na Terra-média. Nossa, legal, nunca tinha parado pra pensar no Dogs in the Vineyard. Pois é, eu acho que rodaria bem com o sistema de escalar o conflito que ele tem, e isso pode ser tanto a corrupção do seu personagem, quanto pode ser ele fugindo de algum de orcs, e, enfim. Eu acho que sistemas um pouco mais genéricos de narrativa acabam... mais nativistas acabam servindo também. Até mesmo Este Corpo Mortal, talvez, com muita adaptação, rodasse. Eu acho que o Este Corpo Mortal, acho que... Eu li ele recentemente, tal, pensando, deixa eu ver... Especialmente se você pensar nas características místicas dele enquanto características morais. Em vez do cara ter um poder mágico XY, ele é um cara que é um grande capitão dos homens, qualquer coisa assim. Ah, poderia ser por aí. Você poderia deixar a magia do jeito que tá mesmo e colocar ela bem sutil e talvez só um personagem muito específico teria acesso a coisas pequenas. Mas ele trabalha muito bem com conflitos pessoais, com drama pessoal dentro do jogo. Então acho que daria um bom boost. Teria o Fate também. Também poderia ser. Espírito do o exemplo de Fate que a gente tem no Brasil é o Espírito do Século. O Espírito do Século, ele é... Mesmo as regras dele e tal, ele é mais voltado pra pulp. Existem outras versões do Fate que voltam, viram os olhos mais pra fantasia medieval, etc. Talvez precisasse de um pouco de adaptação, assim, forte. Mas o sistema de aspectos pode tirar umas coisas legais. Também acho. Mas, sem gerar tanto problema, eu imagino que um jogo que ficaria muito bom é o The One Ring, que foi feito pra isso. Foi pensado pra isso, é um jogo que eu acho muito bom. E que hoje eu acho a melhor opção pra se jogar Senhor dos Anéis. Eu concordo com você. Eu acho de longe a melhor opção. Eu acho ele é muito completo no foi uma adaptação muito feliz. Ele não é só um sistema para rolar jogos medievais e colocar na Terra-média. Ele tem regras específicas para pontos muito importantes. Pontos que nós vamos ressaltar durante o nosso programa hoje. Falando sobre... Nossa, durante o nosso programa hoje. Falei de um jeito. Né? Sobe a música de romance. Não, muito trabalho para edição. Se vira, rapaz. Puta, agora eu fiquei pensando na música de romance. Mas eu acho que assim, ele tem coisas, ele tem mecânicas dentro dele voltadas pra isso. Mecânicas que, a meu ver, funcionam muito bem. Então eu acho que ele seria uma boa alternativa. Ele tem em português, pra aqueles que têm problemas com inglês, etc. O nome de um anel. Teve uma certa polêmica durante o lançamento com o preço dele. Eu admito que pode ser um preço salgado para muitos bolsos. É o RPG mais caro que eu já vi no Brasil. Tá R$160, R$140? R$165, eu acho. R$165. Ele é um RPG caro. Talvez com, se você contudo, não... Contudo, ele é um RPG lindo. Não, ele é muito bom. E você tem livros, mapas, dados. Ele tem uma boa qualidade, assim. Eu acho que talvez, se fosse o caso, não caiba no seu bolso. Você possa ver com o seu grupo, meio que fazer um rateio, se essa é a maneira que vocês lidam. Ou então, tentar comprar em PDF. Ele tem a venda em PDF, não tem na Drive-Thru? The One Ring? Eu acho que não. Não tem? Em nenhum lugar em PDF? Eu acho que a Capcom 7 dá os PDFs pra quem compra pelo site dela, mas I'm not so sure. Eu já ia falar aqui que era uma sugestão tentar comprar em PDF, que é sempre mais barato. Aí pra quem liga com o inglês, já consegue. Sempre, certo? Sem querer incentivar essas coisas, mas é sempre possível encontrar na locadora do Paulo Coelho. Mas eu não estou incentivando. Só estou dizendo que existe. Não estou nem falando pra ninguém fazer isso. É, não diga que fomos nós. Mas tá aí, né? Pra bom empreendedor, meia palavra basta. Beleza? Resolvido o nosso pau com o sistema? É, sim, eu creio que sim. Aliás, eu não consigo guardar segredos, cara. Eu vou ter que falar do que vai ser o nosso terceiro episódio. Ai, meu Deus, vai falar agora? Exato, porque, como a gente acabou de falar, o nosso terceiro episódio, na verdade, vai ser um review do The One Ring. Pois é, a gente não está sendo pago pela Devir nem nada disso pra fazer. Mas se a Devir quiser pagar a gente... A gente fala até melhor, a versão nacional pode ficar muito boa ou muito ruim, dependendo do que a Devir... A crítica vai ser feita, hein? Exato. Devir, esteja ouvindo. Mas não, estou brincando, né? A gente vai fazer uma crítica imparcial, sério. É, assim como a gente fez no Savage Worlds. Exato. Adoro Savage Worlds. É, pois é. Então, continuando aqui o nosso podcast. Uma coisa muito importante que muita gente acha complicado na hora de mestrar e lidar com um cenário como O Senhor dos Anéis, ou como a Terra-média, é que tem muita coisa escrita, e as maiores histórias já foram contadas, por assim dizer. O Frodo e a comitiva do Anel destruiu o Anel e venceu Sauron, Bilbo conseguiu vencer Smaug, essas histórias já estão contadas e elas são os grandes marcos da Terra-média. Então, como é que você lida com o chamado canon? Então, a gente tentou fazer um separado de dicas, né? São 4 dicas que eu encontrei por aí na minha pesquisa e uma exclusivamente do Chess. Exato. Que eu concordo também, mas ele que deu a ideia e eu achei muito boa. Mas vamos lá por pontos. O primeiro ponto que eu encontrei é que, assim, você tem muitos relatos... se você pensar que o que você tem são os livros como sua referência... Muitos dos relatos vêm de fontes subjetivas. O próprio Hobbit são as memórias do Bilbo. E como todo relato, né, de uma pessoa, você pode ter coisas que foram equivocadas ou coisas que a pessoa quis passar daquela maneira, né? Pode ser um ponto para você se apoiar. Talvez a maneira como o Bilbo encontrou o anel foi a maneira como ele contou, mas não a maneira como realmente aconteceu. Se você acha que isso pode dar uma ideia interessante para um jogo em algum momento, eu acho que é uma coisa interessante para você se apoiar. Seria aí uma pedra que você poderia se apoiar para tentar lidar com esse lado do canon. Outro ponto interessante que a história tem vazios. Há trechos que são vagos. São relatos vagos, por mais que... Ou pelo menos assim, são relatos vagos para quem lê só uma parte dos livros, né? Venhamos e convenhamos, nem todo mundo leu todos os livros que o Tolkien ou que o filho dele editou e lançou. Exato. Tá? Então. Acho que nem todo mundo leu aquele. Se não me engano, são 12 volumes do The History of Middle-earth. Eu acho que assim, se você for parar pra pensar, nem todo mundo leu O Senhor dos Anéis. Então já é muita coisa. Se você for pensar que você tá mestrando pra um grupo de pessoas que a única base deles são os filmes. Cara, você tem muita coisa pra deitar e rolar e eles não precisam nem saber que aquilo é verdade ou não, mas tudo bem. Mas você tem muita coisa, se você tiver num grupo bem greedy, todo mundo é um estudioso de Tolkien, mesmo assim, tem bastante vazio pra você se apoiar. Períodos que você para e se pergunta, poxa, mas o que aconteceu entre A e B? O que aconteceu daqui pra frente? E aí você consegue lidar com algumas coisas legais. Uma outra dica que eu vi, que isso vinha de uma entrevista do próprio Tolkien, né? Que ele falava que o mais importante para ele era ser fiel aos personagens que ele criou, e não fiel ao plot que ele fez, não fiel à história. Então, essa dica era mais ou menos assim, se você for fiel ao espírito dos personagens... A história vai se parecer muito mais com O Senhor dos Anéis. Se você fizer uma história onde o Gandalf parece o Gandalf, fala como o Gandalf, se comporta, entendeu, etc. O plot pode, de repente, passar desapercebido, mas uma mudança no plot pode ficar até entendível, as pessoas não se importarem. Muito diferente de você manter um plot bem fixo, tarará, tarará, e você mudar a personalidade das pessoas. Fazer o Gandalf virar, sei lá, um cuzão que não quer saber de nada e só quer dinheiro. Por exemplo. Né? Então, é mais ou menos por aí. De repente você ser mais fiel, se preocupar na hora de criar a sua aventura. Ok, eu quero que tal personagem apareça. Ele apareceu no, nos filmes, no livro, etc. Eu quero trabalhar com ele. Como é que eu vou fazer? Se preocupar mais com o personagem do que com, pô, mas isso aí só vai acontecer daqui a 10 anos da Terra-média, não faz muito... Entendeu? Às vezes você pode mexer nesses lados sem ter grandes problemas. Lembrar sempre que o próprio Tolkien, enquanto era vivo, ele mexeu e remexeu nas obras. Ele escreveu, mudou coisas, adicionou coisas que não tinham sido escritas antes, fez revisões do texto. Então, assim, por exemplo, você, Chess, você acha que o Tolkien, ao morrer, ele dava Senhor dos Anéis por completamente finalizado? Não vou adicionar nem mais uma linha no que foi dito antes ou depois? Creio que não. Eu acho que ele estava sempre repensando a sua obra. Inclusive, mais de uma vez, ele manifestou interesse em reescrever o Hobbit para dar um tom mais sério, um pouco mais adulto, para que ficasse mais condizente com o Senhor dos Anéis. Exato. Pois é, mas ele não viveu para sempre, né? E se o próprio criador da série não era tão fiel assim ao que ele já tinha escrito, você tem menos obrigação ainda, né, de repente, de levar aquilo na ponta do lápis. O que nos leva à nossa última dica, que foi do Chess, né, e qual foi? Eu não vou usar os termos aos quais eu coloquei a dica, porque esse é um podcast de família, mas ignore o canon. Ou, antes disso, não era ignore, mas vocês entenderam. Ignore o canon, porque é uma maneira de lidar com essa questão da seguinte forma: não ignorar completamente, mas chegar e falar, olha, o jogo vai se passar, por exemplo, alguns meses depois que o Bilbo saiu do condado, que o Frodo saiu do condado levando o anel. Então, até aquele momento é válido o canon que existia em O Senhor dos Anéis, em O Hobbit e tudo mais, na Terra-média inteira. A partir dali, a história é um livro aberto que você pode mexer e pode ser reescrito. Não é porque foi o Frodo e o Gollum que destruíram o anel que vai ter que ser dessa maneira. Talvez no seu mundo, seja o personagem jogador, ou o anel não seja destruído, ou Sauron recupere o anel, ou o anel vá parar em Gondor e isso gere uma outra guerra, ou o anel seja perdido por mais trocentos mil anos porque caiu em Moria e ninguém viu, caiu numa frestinha em Moria. Essas merdas se perdem. Exato. Caiu na neve em Caradhras, caiu lá, ficou. Pois ninguém viu, só foram notar depois, quando estavam no meio de Moria. Então, você pode... Seria engraçado, no mínimo. Então você pode alterar essas coisas que ainda não aconteceram pela cronologia da sua história e contar que naquele momento, aquela é a sua Terra-média que vão acontecer as coisas que você e o seu grupo fizerem acontecer. Justo. Eu diria, só para, se você resolver topar essa linha, resolver bem radical ou qualquer coisa nesse sentido, que você avise seus players antes para estar todo mundo de comum acordo. Só para todo mundo estar falando a mesma língua. Falei para eles, olha, realmente, a partir daqui vai ser a nossa história, nós vamos trabalhar e pode falar como o Chess falou, podem acontecer mudanças ou não se sabe, vai depender de vocês. E pode ser muito importante, isso só porque, de repente, isso é uma ideia que não soa tão bem para algumas pessoas, né? E aí, para que todos estejam de acordo, estejam confortáveis com essa ideia. É verdade. Sobre as outras coisas, eu queria comentar uma questão importante, especialmente sobre essa questão da obra não estar completa, que tem muita coisa que o Tolkien deixa entender e não desenvolve. Por exemplo, ele dá a entender que existe uma guerra acontecendo no norte, enquanto está acontecendo a guerra no sul, que é a guerra de Rohan e de Gondor. Ele, uhum. Ele dá a entender que também existe uma guerra no norte. Ele nunca explicou muito sobre essa guerra. Se você quiser fazer sua campanha lidar com a guerra do norte, é uma boa oportunidade. Você tem vários ganchos desses e que podem gerar essas histórias mais diferentes e que não tenham tanto a ver com a plot do livro ou com a plot do filme. E sem ser e sem deixar de ser canon, porque você não tem canon sobre aquilo, você só sabe que tem a guerra. Exato. Seria um bom período para você aplicar fazer o jogo acontecer. Pois é. Bom, continuando. Bom, vamos entrar agora propriamente dito? Vamos entrar agora propriamente dito. Ui. E aí você decidiu mestrar na Terra-média. Você parou, ok, vou mestrar, escolheu seu sistema, conversou com seus jogadores, escolheu a negada que topou a parada, preparou como vai lidar com o Canon. Ok, você sentou, o que é jogar na Terra-média. Exato. O que torna a Terra-média um lugar único? Quais são as características que vão... Você vai olhar e falar, ok, estou jogando na Terra-média, não estou jogando num cenário de fantasia medieval qualquer. Acho que uma coisa interessante, você pode parar, tentar na sua cabeça... Isso porque, assim, a gente, além de dar a nossa opinião, eu seria muito grato se vocês complementassem e pensassem as coisas que vocês acham que são. Mas acho que uma pergunta que seria legal de você se fazer nesse sentido, inverter na pergunta, é: se eu estivesse assistindo um filme ou lendo um livro, o que me faria pensar, nossa, isso aqui é bem tolkieniano? Muito bom. Acho que uma maneira de você colocar a pergunta diferente que pode te facilitar achar suas próprias respostas, além das que a gente vai apresentar agora, né? Exato. Bom, o primeiro ponto que eu acho importante falar é que a história de O Senhor dos Anéis é maniqueísta. Não só do Senhor dos Anéis, do Hobbit, de qualquer outra coisa, toda a história do Tolkien ela é muito marcada pelo maniqueísmo. O inimigo ele é absoluto, o Sauron é um mal absoluto. Ele não é um mal com quem você pode conversar, não é um mal com quem você pode fazer um acordo, não é um mal com quem você pode convertê-lo ao bem ou encontrar uma coexistência pacífica. Isso não é uma opção. O mal é absoluto, a corrupção é absoluta, e da mesma forma, o bem ele não é absoluto, porque o bem pode ser corrompido, mas o conceito do bem é absoluto. A todo momento, isso eu acho uma coisa importante, os personagens que sofrem, que são corrompidos ou que sofrem da corrupção, eles sabem que o que eles vão fazer é errado, e eles escolhem fazer mesmo assim. Você não tem aquela opção, não existe aquela situação do cara que acha que está fazendo o bem, mas na verdade não está, e na verdade ele... Isso é uma coisa que fica muito clara no livro, nas histórias do Tolkien. Eu tenho essa opinião, pelo menos. O que você acha, Vitor? Eu acho que é bem por aí. Eu acho que é uma história que você não pode pensar tanto em tons de cinza. Eu acho que você tem Sejam que se atentar... Sejam 50, 25... Quantos forem. Eu acho que você tem que se atentar ao branco e preto mesmo. O mal, ele é total, absoluto. Ele é a pura maldade. Tanto seja Sauron, quanto, sei lá, Melkor, quanto que você for usar. Os orcs, você não vai conseguir... I can't parlay. Exato. Você não vai poder conversar, você não pode fazer nada. O máximo que você pode fazer é tentar enrolar ele, soltar uma lábia, mas de alguma forma... Mas eles estão lá para matar, comer, sabe? E levar o mal. E não importa muito o que eles querem, inclusive, né? O que os orcs querem? Foda-se, não importa o que os orcs querem. Eles estão lá para serem maus. Então eu acho que é um ponto que você tem que se atentar. Isso é importante por uma das coisas que é forte, como eu disse, que leva você a querer jogar em Senhor dos Anéis, ser mais grandiosa, que é esse lado dos personagens heróicos, no sentido mais próprio da palavra, né? Você tá jogando com heróis. Isso é verdade. E é isso, é o mal absoluto que vai fazer o seu gesto de heroísmo, de coragem, parecer muito maior. Entende? E é aí que nós temos essa... Uma das maiores belezas do Senhor dos Anéis é que quando a gente fala em personagens maiores que a vida, por assim dizer, que são personagens que, apesar de todas as adversidades, se mantêm fiéis àqueles valores e aquelas coisas que são apontadas pelo Tolkien, pela opinião dele, como o que é bom e o que é certo e o que é justo. E toda hora ele reforça isso, falando dos povos livres da Terra-média e da nobreza dos Dúnedain e dessa coisa toda. Você tem essa questão do o seu personagem, ele é muito mais eu acho que é muito mais importante o personagem da Terra-média, os valores no que ele acredita, em como ele mantém esses valores, do que o que ele é capaz de fazer em si. Esse aqui não é um jogo, uma campanha de Senhor dos Anéis, ela não vai ser um jogo sobre ganhar níveis e adquirir poderes, nossa, que legal, eu evoluí meu personagem do nível 1 ao nível 20, agora eu solto uma bola de fogo de 20, D6 de dano. E quantos orcs você matou e tudo mais. Inclusive, até a cena de que existe a disputa entre quantos orcs você matou, que é entre o Legolas e o Gimli, famosa, na verdade, isso aí está costurando uma história que são duas pessoas que vêm de povos que se odeiam por motivos muito antigos e que descobrem entre si uma amizade fantástica. E é isso que é importante. Não é que o Legolas matou X orcs e o Gimli matou X mais um. O importante é a amizade, o importante é eles superando os preconceitos e as dificuldades que o ódio entre as raças deles desenvolveu antes. Eu acho que é assim, olha só eu puxando coisas do filme. Mas se você ainda não foi ver o filme, veja. Mas quando você for ver ou rever, ou se você já viu, pare e pense agora. Esse lado que a gente está falando dessas virtudes, desses valores, etc., isso está muito presente no filme atual, no Do filme mais Hobbit. novo, né, no Hobbit. Isso, inclusive, é citado num diálogo, mais de um diálogo até. Mas tem um que ele é citado bem pontualmente. E é isso, sabe? É esse lado, é você pensar que os grandes feitos são feitos de coragem, feitos de valor, e você vai se sentir, porra, realizado, seu personagem fez um grande feito. Pode ser até mesmo ao poupar a vida de um inimigo e não matá-lo, entendeu? É mais ou menos por aí que a banda toca. Você, como mestre, tem que ter isso na mente para você saber direcionar a sua história, não virar um hack and slash desenfreado, apesar de ele ter momentos que você pode falar que são de hack and slash, ela não ser sobre aquilo. E tem que ficar voltado, inclusive, para os jogadores, né? Você tem que passar isso para os jogadores, eles terem essa mentalidade. Quanto mais próximos, mais em sintonia com esse pensamento eles estiverem, mais dentro do espírito do jogo eles vão estar, Exato. entendeu? E até essa questão do hack and slash, eu acho que é importante falar que o combate em Senhor dos Anéis ele sempre deve servir a um propósito para que isso seja válido. Se você for pensar nas sequências dos livros e da história da Terra-média em si, ninguém gosta de nenhum dos heróis gosta de violência. Todo mundo quer uma vida relativamente mais pacífica. É, no Senhor dos Anéis você não tem aquela figura do guerreiro, que ele é um guerreiro porque ele gosta de guerra. Não entre os Que gosta de heróis. ver o sangue. Às vezes você tem até alguns personagens que eles têm uma coisa que eles querem ir para a guerra e lutar, mas eles querem fazer isso para provar a si mesmo, para ajudar o seu povo. Exato. É um objetivo maior que vai O levá-los. Boromir Eles têm tanta essa vontade que eles precisam, né? é um personagem muito belicoso, mas ele não é um personagem belicoso porque ele é um guerreiro, gosta de guerra, ele quer matar orcs, deixar Furnari, a glória e papapá. O Boromir, ele quer alcançar e alçar Gondor de volta à glória que ele um dia teve. Ele quer proteger a sua terra natal, que ele ama, da ameaça dos orcs e da ameaça de Sauron. E é para isso que ele é um grande guerreiro, para proteger a cidade branca de Gondor e não para que ele obtenha a glória pessoal, ou para que ele, enfim. Sempre que você tem um personagem que deseja isso, esse personagem não está entre os heróis. O cara que ele gosta de guerra é o Uruk-hai. Verdade, bem dito. Né? Lembra? Os vilões são, né, os antagonistas, né? Não vou dizer os vilões, mas os antagonistas é que são os caras do prazer da guerra pela guerra, né? Exato, é o cara da violência pela violência, o orc que quer devorar a carne dos homens e tal, enquanto até os maiores guerreiros não tem isso. O Gimli, que é um grande guerreiro no livro, ele é um grande guerreiro, ele luta muito bem, ele odeia os orcs, ele tem isso dentro dele, mas é porque pelo que os orcs tiraram dele, é pelo que foi causado a ele. Mas você nota que não é uma sensação de, não sei, uma vingança vazia. Você vê que o Gimli odeia os orcs porque eles tomaram tanto dos anões e porque, mas é uma coisa mais nobre. Não é simplesmente eu odeio orcs porque eles mataram a minha família. Justo. Então eu acho que isso é uma coisa Ah. importante de falar sobre essa questão das virtudes, não é? E falando em virtudes, tem uma em específico que eu acho que lida bem, que é muito tolkieniana, que é o companheirismo, no sentido do seu personagem e do grupo que ele compõe. Em Senhor dos Anéis, eu vejo que o grupo de aventureiros, a party, o que quer que seja, ela não é sobre, sei lá, um bando de indivíduos que tá lá querendo ganhar dinheiro, reunidos, sabe? Eles podem até começar assim, talvez, mas rapidamente eles se tornam amigos e às vezes até, assim, muito mais do que amigos, coisa como quase como uma família, né? Exato. E isso em todas as histórias do Tolkien, sim, todas não, mas nas duas principais, né, que o Hobbit e o Senhor dos Anéis, o Silmarillion ele muda muito isso. Mas você tem essa questão da irmandade, né, da fellowship, da Sociedade do Anel, ou do Bando do Thorin. São aquelas pessoas são unidas ali por um vínculo enorme. Você não tem aquela coisa que você tem em certos RPGs de que, ah, eu, sei lá, eu não confio muito nesse cara, ou esse cara é meu cuzão, ou vou sacanear esse cara quando eu puder. Você até tem aquela fase da formação, de quando as pessoas estão provando o seu valor e tudo mais, mas uma vez formado o vínculo, ele é muito difícil de se quebrar. Tanto que, o que, a única, o que foi, a única coisa que foi capaz de quebrar a Sociedade do Anel foi o poder do Um Anel. É, boa. É aquela coisa dos irmãos de armas, né? Do Brother in Arms, né? Daqueles caras que estão ali com você, que você acorda e dorme junto, que na hora da luta eles vão salvar a sua vida, você vai salvar a vida deles e você tá confiando neles a sua retaguarda. Isso cria vínculos, essa é a ideia. Os personagens ele tem que ter entre eles vínculos, laços, histórias, opiniões. Coisas muito fortes, serem unidos muito fortes. Pode até ser vínculos aparentemente antagonistas. Você falou de Gimli e Legolas, que depois viram uma amizade muito grande, né? Talvez uma amizade que nos filmes não seja tão uma faceta tão explorada, mas que nos livros é muito, muito forte. Exato. E é importante salientar também que essa questão do fellowship tem que ser usada pelo mestre. E de N formas o mestre pode usar isso. Quando você tem esse grupo tão coeso, você pode pôr um membro do grupo em risco e você sabe que os outros vão atrás. Você pode mostrar uma situação em que algo é extremamente importante para aquele membro em específico do grupo e todos os outros vão ajudá-lo porque ele é um deles, por assim dizer. É isso, eu acho que é algo que é importante, que é uma das características que tem que existir em um jogo na Terra-média. É para dar aquela cara tolkieniana. Exato, exato. É, além disso, eu acho que é importante falar de uma coisa que eu acho assim também relevante demais, que em O Hobbit, em O Senhor dos Anéis e no Silmarillion, e em qualquer outra coisa que o Tolkien tem escrito na Terra-média, o tema da decadência, o tema do sacrifício são muito, muito presentes. A Terra-média, no Senhor dos Anéis, ela está em plena decadência. Os elfos estão partindo, os anões estão se escondendo, o reino dos homens está caindo, Gondor está frágil, o rei não tem rei, a casa dos regentes está caindo, o rei de Rohan está corrompido, o grande mago do Conselho Branco foi corrompido, a força do inimigo é absurda, e você tem todas aquelas últimas coisas que o Tolkien adora, a última marcha dos Ents para a guerra, que depois nunca mais vão ser vistos e nunca mais vamos falar deles. O último momento em que os elfos da Terra-média, a última aliança entre elfos e homens, quando existe quando o Sauron é derrotado pela primeira vez, ou o retorno do Nedain do Norte, enfim. Tem uma série de coisas que tornam que o tempo todo passam a ideia de que o mundo está em franca decadência e que apenas os feitos de heroísmo de uns poucos são capazes de impedir essa decadência. É interessante que a Terra-média é um cenário que, se você for parar para pensar, ele já teve o seu apogeu, Exato. né? Se você, ouvinte, você leu Silmarillion, etc., você vê que lá você tem o apogeu da Terra-média, né? Você tem o máximo em matéria das mentes criativas, a magia está no seu topo, as grandes histórias, as grandes criações, os grandes romances, as grandes batalhas até. E depois disso você vem num declive, né? Você tem aquele momento. Então tudo que acontece a partir daí, as pessoas se referem como se fosse de uma era de ouro, um passado glorioso, né? Isso serve, por exemplo, para itens que são encontrados, que os que falam sempre tem uma história, uma coisa forte, etc. Ninguém Para nunca pessoas, lugares. fala, esta é a espada lendária absurda que foi forjada semana passada. Essa é a É. espada lendária absurda dos tempos da Primeira Era, quando Gondolin lutava contra Morgoth. Exato. E a arte de forjar essa espada foi perdida. Então, não tem Não se outra. façam mais, não tem outra. Todo mundo que tem alguma coisa assim, ela vai ter algo que pertenceu ao passado, que foi feito no passado, que veio de geração, um tesouro que era do seu pai. Eu acho que é uma coisa interessante de você E pensar, até né? os cenários por onde você passa. Moria é uma mina que entrou em decadência. Gondor, o reino em decadência. Rohan, o reino em decadência. O Vale, que aparece no Hobbit, é uma cidade em decadência e que depois é restaurada. Erebor, que é a cidade dos anões, é uma montanha solitária, está em decadência. E uma coisa que eu acho que é interessante salientar também é que não é só Não é que assim, isso está em decadência porque os heróis estão fracos, mas o mal é muito forte. O mal também está em decadência, isso eu acho uma coisa interessante. Não, ele também é decadente. Sauron não é ninguém perto de Morgoth. Verdade. Smaug não é ninguém perto dos dragões da Primeira Era. Uhum. Um Balrogzinho lá em Moria não é nada. Na Primeira Era tinha exércitos, tinha pelotões inteiros de Balrogs. Uhum. Então, se você para pra pensar por esse lado, o mal está em decadência também. Ele também já não é o que foi. Ele, o apogeu de, o próprio apogeu do Sauron foi quando ele foi derrotado, né, ele acabou sendo derrotado, mas o apogeu dele foi ali, quando teve a última batalha dos Elfos e Homens. Na última linha entre Elfos e Homens. Ele nem corpo tem mais. Pois é. Então, o próprio Sauron também está lutando pra tentar alcançar uma glória que ele teve e perdeu. E isso, então, eu acho que esse tema da decadência é algo que tem que ficar muito claro. E com a decadência vem o sacrifício. Nada é conseguido em O Senhor dos Anéis, no Hobbit, qualquer coisa assim, sem um grande sacrifício. Uhum, um grande preço a ser pago. Né? Exato. O anel, ele acaba sendo destruído e tudo mais pelo sacrifício que o Frodo faz de escolher levar o anel, sabendo que ele não vai voltar, e tudo que ele passa, e o pão que o diabo amassou que ele come. Você tem o Aragorn, que ele não queria ser o rei de Gondor, ele queria viver a vida dele de boa pegando a Arwen. Pois é, ele não consegue, a responsabilidade dele é maior, ele tem que voltar a Gondor e ser o líder dos homens que ele nasceu para ser, mas que ele não queria ser. E você tem o sacrifício dele nesse aspecto. Então, eu tenho a ideia, o tempo todo me passa a ser... O Boromir, que é uma das cenas mais lindas do livro e do filme, ele é corrompido pelo anel, mas ele se redime num ato de sacrifício supremo. E é só num ato de sacrifício supremo que ele se redime. Ele paga a vida, mas ele redime o que ele fez. Exato. Ele morre como um herói e você realmente você deixa aquilo, né, que ele fez pra trás. Então, o tema do sacrifício é muito importante. Eu acho que o mestre tem que usar isso na campanha. Se os jogadores forem conseguir alguma coisa, eles não vão poder conseguir essa coisa sem que ocorra um sacrifício. Eles não vão escapar de Moria sem que o Gandalf caia. Eles não vão lutar em Isengard sem que morram, lutar contra Isengard no Abismo de Helm sem que morram inúmeras e inúmeras pessoas. Isso tem que estar presente, isso tem que estar colocado. E, é claro, eventualmente, no momento de superação, você inverte isso, o sacrifício gera frutos. Mas, é a mesma coisa, Thorin não reconquista a Montanha Solitária sem sacrifícios. Inclusive, ele paga com a própria vida. Né, Se alguém não sabe, spoiler. Do livro de 60 anos atrás? Sim, do livro de 60, ou do filme daqui a 2 anos, né? Pois é. Mas o próprio Thorin paga com a vida, em parte ele paga com a vida pela ganância e tudo mais, né? Mas ele se redime pelos seus defeitos com ato de sacrifício. Sim, e eu acho que esse, de novo, tudo bem, o nosso próximo episódio vai ser sobre jogadores, mas você é mestre. E só mais uma coisa que eu gostaria de salientar. Diga. E o maior sacrifício de todos, que é o mais difícil e quase ninguém consegue fazer, que é abandonar o anel. Ah, sim. Que sim, só quem fez Bilbo, né? Sim, enfim. E como eu tava fazendo, apesar da gente fazer um podcast só pra jogadores, que você, mestre, pode dar pros seus jogadores ouvirem, olha só que legal que a gente é. Okay. Dá pra eles ouvirem, a gente vai fazer. Mas você também tem a responsabilidade de deixar isso um pouco sacrifício, essa questão do sacrifício, marcada pros seus jogadores, porque... Uma coisa é você forçar um sacrifício, ou você fazer alguma coisa que eles perdem de um NPC, ou etc. Mas outra coisa, e aí realmente é um quê de sacrifício, é o seu jogador tomar essa decisão. Porque aí ele realmente está sacrificando algo, seja o personagem dele, seja um item que ele conseguiu. Ele está realmente exercendo o sacrifício. Tem muito mais significado. Então, você deixar eles, você nunca forçar o sacrifício, você pode ter situações que você coloca, como por exemplo, se de repente você tá jogando com a party lá naquela cena em Minas Moria, e o Gandalf fosse um NPC e você falava que ele morreu, um NPC que era carismático, que tava lá desde o começo, pode ser uma coisa importante, mas se você tem um cara e ele, sei lá, tá jogando com o personagem e ele decide se sacrificar, é muito mais valoroso. Então isso tem que estar na cabeça dos seus jogadores, né? Quando você for mestrar. E também é importante salientar que o tema da corrupção é algo muito presente em O Senhor dos Anéis. O mal, a gente falou de maniqueísmo, o mal é absoluto. Você não consegue redimir um orc, você não consegue fazer Sauron ficar bonzinho, você não faz um troll colher flores no jardim. Mas o bem não é absoluto. O conceito do bem é. Todo mundo sabe o que é o correto a se fazer. Pouca gente tem dúvida quanto a isso ou fica num dilema moral por muito tempo. Isso não é tão, acontece tanto na Terra-média. Mas você tem a questão do cara que escolhe fazer o mal, que é corrompido, que de repente precisa fazer o sacrifício e não consegue. E isso também tem oportunidades narrativas maravilhosas para o mestre utilizar. Que é até a história do Boromir. Ele é falho e depois ele consegue gerar a redenção dele. O seu personagem, do seu jogador, pode em algum momento falhar e você usar isso, mas você, e depois você saber que ele falhou agora, mas eu vou dar uma oportunidade para ele se redimir depois, mas não vai ser uma coisa simples, porque a corrupção, e isso é importante falar também num jogo de Senhor dos Anéis, e o mestre tem que lidar com isso, tem que ser uma ameaça constante e tem que ser algo presente a todo tempo. Seja porque a presença do inimigo é muito perigosa e por se corromper você sai dessa situação, seja porque você, como o Grima Língua de Cobra, foi oferecido algo que você queria demais. E aí que eu acho que está a grande magia de um jogo na Terra-média. O mestre que conseguir lidar com essa questão dos valores absolutos, extremos, grandiosos, em contrapartida da corrupção que pode minar esses valores a qualquer momento. Justo. Acho que mais ou menos isso, né, quando a gente for falando, foram temas gerais que a gente foi colocando de Senhor dos Anéis. Acho que agora é legal que a gente pontue alguns pontos, até de caráter prático, do seu jogo, para te dar aí um norte para seguir, né? E acho que a gente pode começar falando sobre a magia. A magia na Terra-média. Magia na Terra-média, que é muito diferente da magia como nós estamos acostumados. É completamente diferente. É completamente diferente de qualquer coisa que você está acostumado. Ele é o cenário de alta magia com menos magia que você vai ver. Na verdade, depende, porque quando você vai falar em mestrar na Terra-média, você sempre pode escolher em que era mestrar também, né? Se você resolve mestrar na era de Morgoth, não é tão comum assim. Eu tava pensando nisso, acho que tudo que a gente se baseou aqui foi muito mais fazendo alguma coisa Hobbit e Senhor dos Anéis, né? Mestrar alguma coisa que acontece nessas eras passadas, ela mantém várias dessas coisas que a gente falou. Mas acho que coisas que a gente vai falar daqui pra frente, elas começam talvez a ficar nebulosas. Talvez um bocadinho tão bem, exato. Como esse lado da magia, por exemplo. E aí eu acho que a primeira coisa que a gente tá pensando em magias é, como em outros cenários, né, magos. Pessoas que fazem magia, como é que funciona isso em Senhor dos Anéis? E aquela coisa, né, é bastante... Não fica exatamente tão claro assim pela obra do Tolkien, mas o que você tem claro é, magos mesmo existem 5. Exato. Gandalf e companhia. Mas além dos magos, os elfos, os altos elfos, conseguem fazer magia. Um tipo de magia, né? Magia. Além dos altos elfos, você nota que os anões conseguem fazer certos tipos de magia também. As portas anãs que são invisíveis, quando fechadas. Esse tipo de coisa que acaba sendo uma certa magia também. E o inimigo que usa a magia de certos elementos também. A questão é que a magia ela permeia tudo, mas ela é muito sutil. Eu acho que essa é a maior característica que você pode falar da magia em O Senhor dos Anéis. Ela é muito sutil. Eu acho que o que... E todo mundo já tem essa visão... É que esquece, cara. Você não vai ter o seu mago soltando bola de fogo em Senhor dos Anéis. Muito embora o Gandalf tenha feito isso uma vez ou outra, mas é muito raro, é muito comum, não é uma coisa que o Gandalf não tá lá na batalha nos campos de Pelennor fazendo chover bola de fogo. Eu acho que se você pensar em fazendo uma comparação assim, de repente, com D&D, alguma coisa, é muita coisa de primeiro nível, né? Como é que é? Não é nível zero, nível negócio, como é que é? Esfera, não. É, muito por aí, sabe? Cantrips. É muito truque, coisinhas simples que vão acontecer. Ao mesmo tempo que não é. Verdade. Tem uma cena legal do Hobbit no filme agora. Eles estão numa situação, de repente eles vão. O Gandalf tem uma ideia, e aí ele quer afugentar alguns inimigos com fogo. O que que ele faz? Ele solta fogo do cajado, faz um pilar de fogo descer dos céus. Não, ele pega uma pinha E aí ele encosta o cajado e assopra, é como se ele estivesse produzindo uma pequena faísca numa pinha, que é uma coisa que pega fogo muito, muito fácil. E ele assopra, o negócio pega fogo, aquela pinha que ele fez, a primeira, ele passa o fogo para as outras, e ele usa isso. Entendeu? É uma coisa bem um truque, ele criou uma fagulha, criou uma chama pequena. Mas é isso que seria um exemplo de como funciona a magia, né, em Senhor dos Anéis. É, exato, mas nem sempre. Isso é uma coisa que eu acho muito legal na magia do Senhor dos Anéis, é que ela não é flash, mas ela, você, em alguns momentos você fica pensando, aconteceu magia aqui ou não? Você não sabe. Por exemplo, quando o Gandalf para na frente do Balrog e manda lá o You Shall Not Pass, Flame of Undoom, eu sou portador da chama de Arnor, blá blá blá blá blá blá. Não teve magia ali? Pra ele tentar impedir o Balrog de avançar? Você não gerou um campo de força, não fez uma parede de energia, nem nada disso. Você não viu, pelo menos. Né? Exato. Mas parece que o Balrog hesita, parece que... Ou então antes, quando... Essa é magia mesmo, claro, que o Gandalf no livro, ele joga uma magia... Eles estão sendo perseguidos, ele encanta uma porta para que ela feche. E a magia dele é resistida pela magia do Balrog, que faz a porta estourar e o Gandalf sai tonto e rola uma escada e... Porque ele não imaginava que ele ia ter essa resistência do Balrog. E é uma coisa super sutil, manter uma porta fechada. Mas que, ao mesmo tempo, é muito essencial. Ou então a possessão do Théoden pelo Saruman, que no livro é bem diferente, mas ainda tem um quê mágico. Você se pergunta se as palavras do Grima, a língua de cobra, não tem um quê de magia pra minar a mente do rei, sabe? Tá rolando um charming ali. Então, é essa magia presente em vários aspectos, mas que você não... Ou então o grito dos Nazgûl, que faz com que as pessoas percam com a coragem, percam a vontade de lutar e que querem ficar uma bolinha fetal no chão e morrer. Não é. Mas acho que o ponto é que, assim, depende muito do personagem que você vai fazer, mas a priori, seu personagem não vai ser capaz de lançar magias, ou se souber lançar, vai ser alguma coisa pequena, um truque, alguma coisinha bem... Ou se for, vai ser magia nesse sentido que a gente tá falando. A habilidade de um halfling absurda de se esconder, beira um mágico, mas não é mágico, entendeu? Ou então a habilidade de um elfo de X ou Y coisas, ou vigor extraordinário de um anão, é mais nesse aspecto que o seu personagem vai ser capaz de usar magia do que... propriamente chegar aí, bola de fogo, campo de energia, e ficar mais forte, ficar mais fraco, essas coisas. Isso tudo é pensando em você, mestre, se você de repente tá imaginando se você quer mestrar o The One Ring, isso tudo tá inserido no The One Ring. É verdade. Que a gente vai falar mais à frente, então, mas se você não tá, se você tá querendo adaptar, tenha isso em mente, entendeu? Se você vai permitir que algum personagem, porque talvez ele seja um elfo, e talvez ele conheça alguma coisa, um anão, ele conhece uma runa... Tem essa visão, esse tato. Você tem que permitir, você pode permitir, mas vão ser coisas poucas, vão ser coisas pequenas, discretas, importantes, né, em algum momento, mas tudo nesse jeito bem sutil. Aquela, né, coisa... Isso já pra você tem, mano. E isso ajuda você até a descrever o cenário. O cenário é mágico em si. É bom lembrar, no livro, Caradhras tem uma personalidade. A montanha os locais. Exato, a montanha não quer deixar eles passarem. Não, é todos os locais, os locais mais importantes que eles passam em Mordor, eles têm toda aquela carga, aquela coisa pesada, aquele clima denso, né? Não, uma tem coisa dia que... em Mordor, isso não é mágico? Exato. No Mordor é noite eterna, não é magia isso? Vai minando a vontade deles, né? Puta, tem que seguir isso. E eu acho que isso é bom para a descrição, se de repente eles forem parar em Rivendell, em Valfenda, né? Você tem que ter isso em mente, né? Como aquele ambiente é acolhedor, como eles se sentem recuperados, como, sei lá, ferimentos que eles têm podem se curar mais rápido. Todas essas coisas dentro daquele local. Da mesma maneira que você tem... um bom exemplo também é o pão Lembas, né? Pra mim aquilo é um pão mágico. Aquela é muito boa, porque no filme acho que tem essa passagem bem legal do que o Legolas fala, né? Ah, isso aqui é Lembas, isso pode, uma só mordida pode alimentar um homem adulto por não sei quantos dias. Exato. Aí o Pippin e o Merry viram, quantos que você já comeu? Ah, uns quatro. Puta, essa passagem é muito boa. Exato, e no livro é muito presente, eles só conseguem fazer a viagem pra Mordor porque eles têm Lembas, que não tem mais nenhuma comida. Você termina o livro com uma puta vontade de comer o tal do Lembas. É verdade. É verdade. Então, eu acho que nesse ponto a magia de Senhor dos Anéis é única e ela deve ser utilizada a todo momento. Sabe, se os seus personagens estão na época do Hobbit explorando a fortaleza de Dol Guldur, eles têm que sentir a magia do necromante em volta. Esse tipo de, se eles estão lá em Barrow Downs, né, não lembro como é que é em português, é onde os mortos atacam os vivos, tudo isso tem a ver com magia. Sim, E outra diga. coisa que eu queria comentar também são os itens mágicos em O Senhor dos Anéis, na Terra-média no geral. Ah, puta aí. Então, eu não sei como o The One Ring lida com isso. Eu não cheguei a ver isso, nem sei se o primeiro livro chega a falar disso. Mas uma impressão que eu tenho é que os itens mágicos, ele nunca é aquela coisa, isso aqui é um item mágico porque ele é item mágico. E as coisas que eles costumam fazer não são. É tão assim, não é assim uma espada mágica corta escama de dragão como se fosse manteiga. Não é essa a ideia, mas a ideia é ter uma espada mágica de um rei élfico que, eu não me lembro onde isso aparece, mas eu lembro que isso tem. E que quando o elfo saca a espada, todos os outros elfos sabem que a espada foi sacada. Que você sabe que o seu rei tá em perigo. Essa é muito boa. Ou Isso. você falar que a lâmina foi forjada por elfos, ela jamais perde o fio, né? Exato. Ou que ela Ela é brilha difícil azul delas quando quebrar. orcs estão por perto. Que é uma coisinha simples, mas fantástica. Ajuda pra caralho. Às vezes Ajuda muito pra mais do caralho. que se ela der mais 5 de dano e cortar a cabeça É, de o orc mais fácil. roubando mais 5 Vorpal. Mas eu acho que é por aí. E uma coisa que a gente já tava falando é que cada item tem uma história atrelada a ele. Exato. Né? Ele pertenceu a alguém no passado, ele talvez tenha um nome, ele é referenciado, ele carrega um peso de feito. Muitas vezes o que torna o item mágico até dá a entender que são os feitos que foram feitos com aquele item, né? Tem um RPG muito legal que tem uma super regra a ver com isso. Eu acho que é Earthdawn. Earthdawn. Que se você tá usando um item, por exemplo, sei lá, você tem uma espada normal, e aí você vai numa batalha, uma puta de uma batalha, etc., e você vence, e alguma coisa acontece, por exemplo, sei lá, você comandou os seus homens na batalha, etc., o item fica impregnado com uma certa magia referente àquilo. Então você pode, aquela espada dali pra frente vai ser a espada de fulano de tal, e qualquer pessoa que empunhá-la vai ganhar um bônus na hora que for comandar as pessoas. Mas tem essa coisa do item, parece que ele ganha uma magia conforme ele é usado, né? Você tem um exemplo que eu gosto muito de citar é o chifre de Gondor do Boromir. Porra, eu ia falar exatamente isso. Então pode falar, eu comento depois. Não, eu só ia entrar, né? Como, por exemplo, o chifre. Mas diga o que você queria falar dele. Não, é que muita gente quem não leu o livro não sabe, mas no filme é aquele chifrezinho lá que ele vai lá, né? Assopra 3 vezes e whatever. No livro, aquilo lá não é. É tipo, não é um. É o chifre de Gondor. É outra pegada. Quando eles encontram o Balrog em Moria, o Boromir dá uma soprada naquela parada e o Balrog dá um passo para trás. Os orcs correm em desespero quando eles escutam esse chifre. Isso é foda, né, cara? É um artefato dentro do mundo, né? O Exato. Chifre de Gondor, que depois se perde, né? Depois ele é Que aliás é destruído. destruído. E quando o Boromir toca o chifre de Gondor no momento em que ele morre, o Faramir escuta. É Ah, puta que verdade, né? pariu, o Faramir escuta. Cara, e realmente, se você só viu o filme, você não tem essa dimensão, né? Do que é esses Do pequenos, que é. do que são esses itens, além de, claro, os anéis de poder, né? É, porra, os anéis, que aí talvez seja um item um pouco mais difícil, não sei, de cair na mão de jogadores, mas, bom, estamos pensando no seu jogo, né? De Que aí você repente pode extrapolar a ordem. o anel cai na mão de alguém. É, de repente pode ser por aí. E o interessante é que nunca ficou muito claro o que um anel faz, né? É, nunca ficou. É um item de poder, todo mundo sabe que se cai, dependendo de quem cai na mão vai dar merda. Mas você não sabe realmente o que ele faz, etc. Tem uma frase no livro que te deixa especular, que o Gandalf fala que o anel deu poder ao Gollum, deu ao Gollum poder conforme a sua natureza, por isso ele ficava invisível. Se for pensar por essa lógica, um hobbit também é muito furtivo, talvez por isso que eles fiquem invisíveis também. Mas talvez se o Gandalf utilizasse o anel, ele recebesse poder conforme a sua natureza de mago apelão dos infernos. É, se você for parar, pensar, olha só que pensamento interessante. Se você for pensar que o anel amplifica uma habilidade do seu usuário, a habilidade do Ralph é se esconder e ele amplificou isso ao ponto de torná-lo invisível, faça um paralelo se esse anel cai na mão do Gandalf, se ou ele começa a usar. Ou do Boromir, que queria usar esse anel para comandar os homens em batalha e vencer, que é o grande capitão, né? De Gondor. Talvez ele conseguisse vencer Sauron militarmente com uma de posse do anel. Sim, aí você pode parar pra pensar que realmente é um artefato extremamente poderoso, uma bomba nuclear aí, dependendo da mão de quem cair, né? Uhum. Então... E acho que é uma coisa pra se ter em vista, né? Itens, magos, raças e monstros? O que podemos falar dos raças e monstros? Eu acho que uma coisa interessante pra você falar em raças, assim... Isso vai variar um pouco conforme o background dos personagens que você estiver jogando, mas a gente tem muito a visão dos hobbits, né, durante os livros, e você vê o quão misterioso é aquilo. Se você pensar que os hobbits são como as pessoas normais do mundo, você vê que todas as outras raças estão envoltas num mistério. Elfos principalmente, né? Verdade. Eles são sempre misteriosos no seu jeito, no que fazem, no que conseguem fazer, nas suas habilidades, nas suas intenções. E os elfos colaboram com essa imagem. Quando você encontra os elfos, eles têm um olhar meio, parece que estão olhando através das pessoas. Eles têm uma voz diferente, eles são altivos, eles falam pouco e falam complicado, né? Aquele tem aquela leveza sobrenatural de movimentos e de falar, e a própria língua deles parece ser algo maior do que uma simples língua. Eles trazem uma nobreza, né? Isso é uma coisa que cabe falar também inerente sobre a magia, é que palavras têm muito poder em Senhor dos Anéis. O tempo todo, por exemplo, quando o Gandalf vai contar a história do anel pro Frodo, ele fala, vamos esperar amanhecer. Nem no condado eu ouso... por exemplo, quando o Gandalf vê que ele realmente é um anel e ele vê o verso escrito em volta, uhum, o Frodo pergunta, isso aqui parece élfico, o que que tá escrito aqui? E ele fala, isso é uma forma de élfico, isso aqui é a língua de Mordor, a qual eu não ouso pronunciar nem sobre a luz do dia na segurança do condado. Boa. Palavras têm muito poder. Isso faz parte da magia do Senhor dos Anéis também, importante salientar. Uhum. E da mesma forma que a gente tá falando de raças, e se pensar que os monstros também vão ter esse lado, né? Essa coisa que... essas são as coisas de Senhor dos Anéis que eu falo que fazem a fantasia voltar a ser fantástica. A gente já teve essa conversa, eu e o Chaz, várias vezes. De como, por exemplo, sei lá, você tá jogando seu jogo genérico de D&D. Genérico assim, tenta qualquer cenário. E aí aparece um Beholder. E aí todo mundo, ah, beleza, um Beholder. Começa, ah, é foda, tal. Rola... Aí você fala, porra, peraí, cara, pensa um pouco na criatura, é um olho gigante com tentáculos, cada tentáculo tem um olho na ponta, ele fala, se comunica, lê pensamentos, lança um zilhão de magias, petrifica pessoas, fica flutuando por aí, é uma criatura saída dos pesadelos que desafia a lógica, não tem nada nele, como é que você para pensar com tanto, ah, não, tudo bem, é isso aí, sabe, Mas virou. Você fala que é um Beholder, tá toda essa descrição tá inclusa nele e não tem tanto peso. Entendeu? E eu acho que isso traz de volta. Eu acho que, pelo menos a primeira vez que você vai encontrar uma criatura, seus personagens, seus jogadores vão encontrar uma criatura, qualquer que seja em Senhor dos Anéis, mesmo que seja um orc, eu acho que tem que ser dado um quê à descrição, dado um peso a isso, trazer esse lado fantástico de volta. E por outro lado, os jogadores estarem com isso em mente, sabe? Não virar assim, não, mestre, cala a boca, é só um orc, a gente sabe o que é, sabe? Ou então, eu lembro de uma aventura que eu joguei, que eu mestrei, não era nada a ver com isso, mas era uma aventura de Old Dragon. E era uma campanha, uma aventura contra kobolds, uma coisa assim. E eu me recusei a usar a palavra kobold, né? Eu peguei e descrevi as criaturas. E a primeira pergunta que os meus jogadores fizeram, o que é essa criatura? Qual é o nome dela? E eu fingi que não ouvi a pergunta e continuei narrando. E eu fiquei assim por um bom tempo, sabe? Eu fiquei metade da aventura, e durante metade da aventura eles ficaram me perguntando incessantemente o que era. E assim, o fato de não saber, de não ter um nome... trouxe um peso muito forte para a criatura. Muito mais do que eu falasse. Todos eles sabiam que era um kobold. Mas como eu não falei, só escrever. Eles até ficaram imaginando se não fosse. Mas ficou o peso ali, entendeu? Uma certa insegurança de não saber o que, que é, não ter um nome. E deu um elemento fantástico muito bom para uma criatura que é meio pé de chinelo. Exato. Então acho que é uma dica importante para você quando for lidar com os monstros. Não só com os monstros, mas quando você encontra um elfo em Senhor dos Anéis, não pode ser só um elfo. Tem que ser uma coisa, ele é diferente, ele é meio alienígena, ele parece, se ele for um alto elfo, ele parece muito superior a você, o cara viveu milhares de anos e tá aí até hoje e tal. Na hora que você encontra um anão, na hora que você encontra um Dúnedain ou um homem de Gondor, ele vai ter que ser muito diferente de um homem de Rohan, que por sua vez é muito diferente de um homem de Bri. Isso tudo tem que ficar muito claro para que você consiga passar o espírito da coisa. Exato, muito bom. Moving on, vamos continuar a jornada? Olha aí. Entendeu? E que aventuras na Terra-média são aventuras sobre jornadas, sobre viagens. Eu não consigo imaginar uma aventura na Terra-média, uma aventura urbana, sabe? Um assassinato em Gondor. Não funciona, não é esse o objetivo. Invariavelmente você terá que viajar do ponto A ao ponto B e enfrentar os perigos da jornada. Exato. E aí que a gente, quando tá fazendo esse, pensando na pauta desse podcast, a gente se deparou, ou pelo menos eu me deparei, com um pequeno problema nesse ponto de jornada. Jornada, por si só, eu acho que é uma coisa que daria um episódio inteiro, gente, da gente falar sobre isso. Porque eu acho que não é uma coisa só sobre o Senhor dos Anéis, é uma coisa que você vai instituir em... Cara, eu acho que, sei lá, 90% das minhas aventuras de RPG tiveram jornadas ou foram sobre jornadas de fantasia medieval, não importa o cenário. Então acho que até seriam boas dicas, um assunto pra gente pensar bem pra mais coisas, mas eu acho que é importante, assim, em Senhor dos Anéis, eu acho que não existe o... Vocês têm que ir do ponto A pro ponto B, então a gente vai partir. Bom, chegando no ponto B, não existe. Tem que acampar, tem que dormir, tem que encontrar lobo no caminho, aranha gigante, warg, orc, passar por coisas que você nunca imaginou que fosse passar, e quando você chega no ponto B, você conquistou o direito de chegar ao ponto B. E, novamente, é um ponto que, se você tiver jogadores que estão participativos aí, a coisa floresce. Eu joguei uma aventura, uma das poucas aventuras que eu, de fato, joguei, né, como jogador, etc, começo ao fim, que eu não me lembro sobre o que... Ela se passava em Arton, eu não me lembro sobre o que acontecia, o que estava rolando na aventura, não lembro nada do plot. Mas eu lembro muito bem da jornada que foi pra gente chegar até o local, né? Da onde a gente recebeu a missão até o local. Porque o mestre, ele até queria avançar mais. Mas a gente tava animado, os jogadores, e a gente começou a fazer umas coisas no meio do caminho. Parar numa cidade, comprar uma coisa que a gente sabia que o outro personagem no grupo tava precisando. Ou fazer uma puta cena porque um personagem que não sabia cozinhar absolutamente nada tinha decidido mostrar sua amizade pelo grupo fazendo jantar. E aí ele pegou, foi fazer um chá e pegou grama, pegou folha das árvores e todo mundo teve uma puta diarreia. E foi uma cena legal, e teve várias dessas durante. Cada vez que o sol se punha e a gente fazia, montava acampamento, era um momento de parar, de contar histórias, e todo mundo foi entrando nisso. Os jogadores paravam e falavam, agora eu vou contar uma história sobre tal coisa. E a gente ficava lá 10 minutos ouvindo o cara narrar, essa história aconteceu com o meu antepassado. E isso foi importante, isso criou muitos laços. Eu tenho muito forte pra mim dessa história, desse jogo que a gente jogou, todos os personagens e todas as relações. E eu não me lembro do plot, por exemplo. Pois é. E em grande parte por causa das jornadas. Então, não vamos entrar tanto em detalhes sobre jornadas, mas saiba eu, que elas eu são... Eu só queria... Diga, saiba que elas são importantes. Saiba que elas são essenciais. Eu só queria tentar deixar uma ferramenta aqui pros caras, só pra não falar que a gente não tem nenhum conselho prático. Posso, rapidinho? Pode, fica à vontade. Tem tempo, produção? Tamo com tempo. É um pequeno conselho que eu peguei do tio Nitro, com uma dica dele de narrar viagens. Quando ele vai narrar viagem, ele passa o controle narrativo para outro jogador. E dependendo do que esse jogador faz, ele ganha uma premiação, seja numa espécie de ponto narrativo, XP no final, etc. Oh, que legal. E a impressão dele foi que isso é fantástico, porque toda vez que você dá o controle para uma pessoa, aquela pessoa quer fazer que o controle dela valha a pena. Então ele institui um encontro, ele coloca aqui uma emboscada, ele coloca um perigo natural que eles têm que passar, atravessar um rio violento. Todo mundo cria uma adversidade para ter alguma coisa para narrar. Realmente, entendeu? É um grupo que todo mundo é participante, etc. Então, se esse for o seu grupo, que você tem outras pessoas que te amestaram, tem pessoas que têm talvez experiência, ou pessoas que gostam de contribuir ativamente pro jogo, essa pode ser uma solução boa. Você vai falar que assim, ah, essa jornada vai durar 3 dias, cada um de vocês vai narrar um dia. Pronto. Sabe, uhum. Você já teve aí uma jornada forte, isso somado ao comportamento dos jogadores, situações deles pararem, conversarem, etc. Você pode ter jornadas muito únicas, talvez sem você ter que quebrar a cabeça, se preparar e fazer o triplo de aventura, pensando ali no caminho. Beleza? Beleza. Próximo. É uma dicasinha prática que não, fica. É uma boa. Uma boa dica. Uhum. Só pra não falar que a gente não tem nenhuma dica. E aí eu acho que uma das últimas coisas que a gente colocou aqui para trabalhar é falar sobre o inimigo, né? Os vilões, os antagonistas em Senhor dos Anéis ou na Terra-média. Você vai ficar puto comigo se eu mandar mais um Sobe a Música? Puta merda. Sobe a música de Mordor agora. E de fato, beleza. o inimigo, que inclusive já é muito bom, porque ele é referido no livro como o inimigo. Uhum, muito bom. A sombra, né, também, The Shadow. Tem várias coisas que ele... Shadow. Tem várias coisas que ele é colocado para, né? Tira uma dúvida minha. Em algum momento eles falam The Shadow in the North, a sombra no norte... Eu não me lembro, mas eu queria que sim. Quando eles quando eles falam de Mirkwood, que é no norte, e quando ele tá lá, eu acho que eles chegam a comentar assim. Por aí, né? Que eu não tô sabendo se eu tô confundindo com um outro cenário de RPG que parece muito com o Senhor dos Anéis. De qualquer maneira, Mordor é no sul. Ah, boa. Então não deve ser tanto por causa disso. Anyway, o inimigo. O que a gente tem, né, em primeira mão? Bom, é difícil falar um pouco, né? A gente já falou bastante sobre a questão do maniqueísmo, entre outras questões, mas assim, uma coisa que eu acho que é importante falar sobre é por que Sauron quer o que quer? Qual é a motivação do inimigo? Então, esse é um ponto complicado, né? Porque a motivação dele parece simples, a meu ver. Parece poder, dominação, destruir... Parece esse tipo de coisa. Isso nunca fica muito claro. Agora, o que eu imagino é o seguinte. O Tolkien, ele sempre deixa muito claro, até por essa questão dele dos valores, de que certos sentimentos definem as pessoas. E quando ele fala do Morgoth, né, do Melkor, depois Morgoth na Primeira Era, que é o grande vilão original, ele é um deus, né, para todos os efeitos práticos. E ele é colocado como um cara egoísta, invejoso... que é uma característica negativa na visão do Tolkien. E isso meio que define por que ele quer o que ele quer. Ele quer o que ele quer porque ele não quer o que os irmãos dele querem, sabe? A impressão que você tem é que são esses sentimentos negativos que consomem o Morgoth e por aí vai. O Sauron, eu tenho a impressão que é parecido, é que ele tem essa coisa de que é como se o mundo ideal, pelo menos é a minha interpretação, é como se o mundo ideal para Sauron fosse se a Terra-média inteira fosse igual a Mordor. Sim. Aquela visão desolada, os orcs para tudo quanto é canto, e ele como um líder supremo. E não é... Todos, né, prestam referência a ele, o reconhecem. E não é por... E assim, por que ele quer isso? Porque essa é a natureza dele. Porque ele é isso. Porque os sentimentos negativos que o corromperam originalmente foram isso. Porque ele tem dentro dele essa chama do que o Morgoth queria. Os vilões, eles são esses sentimentos negativos, esse egoísmo, essa coisa possessiva, esse ódio encarnados. Ou, sei lá, não tão encarnados assim no caso do Sauron. É curioso que no Silmarillion... Mas personificados. Verdade. No Silmarillion, o Tolkien meio que dá uma explicação de por que que todo mundo pode ser mal. Ele fala que em determinado momento o Morgoth dispersa a sua essência, que ele até chama isso de o anel de Morgoth, que ele dispersa a sua essência para que toda a criação tenha um pouquinho dele. Uhum. E é como se isso fosse o potencial para o mal que existe em todos. Uhum. Eu não me lembro se o Tolkien isenta os elfos disso ou não, porque ele tem essa coisa de os elfos são perfeitos. Mas eu não tenho certeza se ele chega a fazer isso ou não, mas é possível que tenha feito. De qualquer maneira, você tem um pouco dessa explicação, mas a motivação não é tão importante assim, há alguns motivos originais. O importante é saber que eles querem essa destruição, esse mal, essa dominação, essa conquista, ou esse progresso, no caso do... Saruman, olha só que legal que eu vim pensando agora. Se os vilões são a encarnação desse lado negro, desses sentimentos egoístas, do ódio, etc. e tal, aquilo que se opõe a eles não pode ser nada menos do que a encarnação da bondade, dos grandes valores, da honra, e que são os heróis. Exato, os que conseguem, os que não são corrompidos pelo caminho, acabam se tornando Eles são embodiments praticamente disso. isso, né? São os avatares desses sentimentos, e é isso que dá nobreza ao seu personagem, né? É outra coisa desse lado do vilão e o herói, né? Para ter um grande herói, precisa de um grande vilão, né? Já diziam. Verdade, verdade. E tem essa questão do vilão, do que ele simboliza também. Do inimigo, ele simboliza o fim de tudo, ele simboliza o fim da esperança, ele o fim do mundo. Como é aquela coisa: se o inimigo ganhar, não é que eu vou viver um pouquinho pior, o mundo como eu conheço acabou. Eu acho essa coisa da perda da esperança a arma mais poderosa, assim, sabe? É o momento, é o que ele tenta minar, né? No coração dos homens. A gente tem essa coisa, a esperança é a última que morre. Você tá na merda, você tá fudido, mas você tem aquele sonho de das coisas mudarem, de você tá num lugar melhor. E até isso é roubado de você. E isso acontece muito. Se for lembrar do livro, ele dá a entender que o Saruman é corrompido porque ele viu as forças de Sauron e não conseguiu ver vitória. Ele perdeu a esperança. Isso fica cl muito claro com o Denethor em Gondor, quando ele é totalmente corrompido e fica maluco e tal, porque ele não, ele vê as forças de Sauron, ele vê o que Sauron quer que ele veja por causa dos Palantir, e ele perde a esperança. Ele fala: não dá pra ganhar disso. O máximo que eu posso fazer é morrer do jeito que eu quero. Não, Esse não há papo vitória. esse papo de perda da esperança tá me lembrando muito aquele pântano do História Sem Fim onde o cavalo afunda. Ah, que dó daquilo. Tá me lembrando muito isso, mas é mais ou menos isso. É você tá com seus personagens, de repente eles vão entrar num lugar que é maculado e que tem a presença do inimigo, que, sei lá, ele habitou lá por muito tempo, etc. tal. E é um lugar opressor, é um lugar que vai tirando o calor de dentro do coração deles. Talvez vai aos poucos comendo, assim, se alimentando das inseguranças e dando força aos medos deles. Para fazer essa grande mudança, né? Eu acho isso muito legal de você trabalhar na sua história, na sua jornada, né? Poxa, Diga. se você coloca uma história em que os seus personagens estão perdidos em uma antiga ruína anã, uma Moria da Vida, ou qualquer coisa que o valha, ou numa fortaleza antiga, ou no reino perdido de Angmar, onde o Witch King reinou, em qualquer lugar assim, põe os caras perdidos lá, e que eles não conseguem sair nem fodendo. Depois de um tempo você vê os seus jogadores perderem a esperança. Nossa, é praticamente um survival horror da Terra-média. Mas é. Isso acontece quando eles estão em Moria. O pessoal começa a duvidar e começa a se questionar. Se voltam contra eles mesmos, né? Eles ficam muito tempo em Moria sem ver a luz do sol. Isso é uma coisa que é complicado, cara. É muito opressor. E isso você coloca em xeque toda aquela parte do companheirismo que a gente falou, né? Então, em algum momento, aqueles são seus irmãos de armas. De repente, você tá tanto tempo naquela situação que é aquele momento que você estoura. Mas isso tudo foi culpa sua que escolheu vir por aqui. E aí começa aquela briga e pode escalonar por uma coisa maior, né? Ou não. E eu acho que esse é o tipo de conflito que fica legal de você colocar na sua história. Contou, mas com certeza. E eu acho que é isso, né, que podemos falar neste episódio. Ah, Assim, né? A gente... uma última coisa que eu queria Diga. colocar sobre o inimigo também. Eu sei que isso é meio comum, mas e que é importante salientar, pelo menos em O Senhor dos Anéis, no Silmarillion um tanto também, o poder do inimigo é absoluto. Não fosse a destruição do anel no final, não interessa Aragorn, não interessa a união dos povos dos homens, não interessa o reino de Gondor voltou a ter o seu rei, eles iam perder. Não fosse a não importa a vitória nos campos de Pelennor, a vitória em Rohan, não importa. O inimigo era superior, eles iam perder. Não fosse a destruição do anel pelo Frodo. Quer dizer, pelo Gollum. Justo. Enfim, vocês conhecem a história. A gente falou disso, mas esse é um ponto importante, sempre tem em mente que a gente tá falando do inimigo. Lembrar dessa coisa da corrupção. Lembrar que todo herói tá passível de ser corrompido, ou ele sofre uma influência, uma sedução para. E a corrupção é muito mais. Um herói que aceite, por exemplo, sei lá, capturou um orc, eu vou torturá-lo para obter uma resposta, ou capturou um outro cara, eu vou matá-lo a sangue frio. Esse cara já tá no caminho da corrupção. Já tá. Tomando uma atitude dessas, tirando uma resposta pela violência. Esse cara já tá seguindo um caminho da corrupção. Isso é legal porque o jogador pode tomar uma decisão dessas, sabe? E não vai ser impune. Aquilo vai representar muito para aquele personagem. E é importante também colocar como um conflito com o personagem, essa questão da perda de esperança. Muitas vezes a missão, a quest, a aventura vai parecer vã comparada com a força do inimigo. E aí é que está essa coisa de que o que traz a mudança são os pequenos feitos e não o grande poder. Então, isso é uma coisa que tem que estar presente na campanha. O poder do inimigo é absoluto, você não acha que os seus feitos... Você não se vê com poder capaz de derrotar essa grande ameaça, mas os seus pequenos feitos chegam lá e ganham no final. Eu diria para os mestres até, por exemplo, essa coisa da corrupção. Não importa o sistema que você for escolher, mas tente procurar talvez uma regra alternativa, um subsistema, alguma coisa para amparar isso. Eu acho que se isso for mesurável, o jogador tiver, sabe, como a humanidade de vampiro, sei lá, alguma coisa que ele tá vendo que ele tá entrando numa espiral descendente, que ele tá perdendo pontos, ele tiver algo mesmo, é aquela coisa da perda que a gente já falou em outros episódios, mas se ele tiver algo mesurável dessa perda, dessa corrupção do personagem dele, eu acho que vai ficar muito mais forte. Isso é uma coisa interessante que o The One Ring faz. Que você de tem, novo, né? Você tem, né, os pontos diretamente antagônicos de esperança e corrupção da Shadow Taint. E às vezes, para você começar, para simplesmente encontrar o inimigo já é suficiente para você começar a ficar corrompido. O seu primeiro encontro com o Nazgûl você nunca esquece, né? Uhum. Então, ele é uma presença corruptora por si. É interessante isso. Mas enfim, não vamos nos alongar mais, já ficou um podcast gigante. Mas não tô nem aí, eu acho que foi bom. Então, ouvintes, espero que vocês tenham gostado da nossa aventura pela Terra-média e que nossos conselhos se valham úteis para que vocês possam mestrar nesse cenário tão rico, tão belo. E acho que posso por aqui, não é, Vitor? Eu acho que é isso aí. Aguardem nosso próximo episódio, voltado exclusivamente para os seus jogadores. Exato. Né? Provavelmente mais curto. Provavelmente mais curto. Mas mesmo assim muito bom. Aliás, é até bom que seja curto, né? Porque o jogador tem preguiça de fazer tudo, então o mestre vai dar um podcast de escuta isso aqui, 30 minutinhos, você já vai estar no caminho. Fato. Acho que é por aí. E lembrem-se, podem até haver podcasts melhores. Mas apenas no escudo do mestre nós colocamos Sauron no divã para analisar suas verdadeiras motivações. Tá aí, boa. Então é isso, ouvintes. Até a próxima e feliz 2013. Até mais, ouvintes. Tchau, tchau.